Este é o Segurança Legal, episódio 48, gravado em 25 de abril de 2014. A sua aplicação web segura? Partindo do pressuposto que grande parte dos sistemas web atuais são sistemas distribuídos, implicando na interação com diversos outros sistemas e componentes, fazemos uma breve análise sobre as peculiaridades de segurança em tais ambientes. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui mais uma vez com o Segurança Legal, seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e estou aqui com o Vinícius Serafim para mais um episódio do nosso podcast. Tudo bem, Vinícius? Tudo bom, um pouco rouco ainda, né? No último episódio eu gravei rouco e esse vai ser de novo um pouco rouco. É, as mudanças de clima já afetando, né? É. Eu não posso deixar de lembrar que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, ficamos à disposição de todos pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes. Vocês conseguem encontrar o link no iTunes diretamente no nosso site. Antes de começarmos, Vinícius, acho que a questão mais importante aqui é a aprovação do Marco Civil, né? Pois é, o nosso último episódio foi um especial sobre o Marco Civil, um episódio de 2 horas. Que a gente contou com a presença de 5 pessoas muito importantes aí, inclusive do deputado Molon, que é o relator, né? Sim. E o Marco Civil foi aprovado, agora é uma lei, qual é o número da lei mesmo? 12.965 de 2014. 2014, é. Então, agora não é mais, não tem mais o que discutir. Claro, tem agora os decretos que tem que ser elaborados, exatamente, e tal. Mas nós temos uma série de coisas já encaminhadas ali que a gente já tem que começar a se preocupar, né, com relação aos nossos ambientes de TI. Coisas bem práticas relacionadas à informação de usuários, a logs, né, dos provedores de conexão. Uhum. E algo que atinge aí um maior número de empresas, que é logs, os provedores de aplicações. É, nós teremos que voltar a esse tema, né? Alguns especialistas estão dizendo, e eu concordo com eles, que a arena de discussão agora vai ser sobre esses decretos, né? A sem luta dúvida, agora sem vai dúvida. Ser porque os decretos, eles podem ainda definir uma série de coisas bem problemáticas, né? Então, principalmente sobre a neutralidade da rede, né? Então, vai haver uma outra arena de discussão que a gente vai ter que retornar a falar sobre isso. Temos também toda a questão de proteção de dados pessoais, né? Que embora não seja uma lei específica disso, há algumas novas questões sobre isso, e as empresas sim devem começar a se preocupar sobre isso, e né? E até uma confusão que eu vi em alguns sites em inglês, né? Uhum. Só dizendo que a lei de proteção de dados pessoais no Brasil foi aprovada. Não é isso. Não é isso. Né? O Marco Civil da Internet, ele dá uma... faz um ampassant ali, né? Sim, tangencia o assunto. Claro. Mas nós não temos ainda uma lei de proteção de dados pessoais. Não. E em algumas eu vi em alguns sites aí no exterior o pessoal propagandeando até num tweet que o Assolini passou de um site, se eu não estou enganado. Uhum. O site falava na lei de proteção de dados pessoais do Brasil. Não é. Nós ainda temos que discutir essa lei. Essa aí vai ser uma outra discussão. Esse é o próximo passo, né? É um outro passo. O próximo passo é esse. Exatamente. E aí. O que é muito importante é que os provedores de aplicação, né, que a maior quantidade de empresas vão ser atingidas aí por serem provedoras de aplicação na internet, já tem algumas obrigações a cumprir. E aí eu recomendo, né, já fazer uma propaganda do podcast de novo, né, que tu já fez no início. Uhum, claro. Mas recomendo fortemente que vocês escutem, os nossos ouvintes escutem o nosso episódio anterior, 47, que é um especial sobre o Marco Civil da Internet no Brasil. E detalhe, né, Vinícius, o texto que nós trabalhamos nesse último podcast foi o texto que foi aprovado. Exatamente. Então isso é bem relevante também. É, isso é uma característica do nosso podcast, que alguns... Eu lembro de um ouvinte que comentou isso num e-mail que nos mandou, né? Uhum. Ele percebeu isso. O nosso podcast, o Segurança Legal, ele não é focado... Em news, né? Na questão da notícia, o que aconteceu essa semana, né? Sim. A gente dá um tempo para as coisas sedimentarem e aí a gente trabalha em cima desses assuntos que tem uma duração um pouco maior, tem um prazo de validade um pouco maior. Claro. Né? E aí existem outros sites que são muito mais dinâmicos, uhum. né? Outros meios muito mais dinâmicos para a gente ficar sabendo das últimas notícias que saíram, né? E aí a gente tem esse timing um pouco diferente de um site de notícias, uhum. no sentido que a gente espera a coisa se dar uma sedimentada, a gente estuda claro. Aquilo ali, procura ver, e aí dá uma opinião ou traz o assunto de uma maneira que o prazo de validade do que está ali no gravado no podcast seja maior, né? Uhum. Que é justamente o caso do episódio 47. É, e eu me imagino também que vai ser o caso do 49, do nosso próximo. A gente está tentando trazer aqui uma pessoa para falar, que esteve lá nesse encontro da NET Mundial, onde foi sancionado o Marco Civil pela presidenta Dilma, né? Uhum. A gente tem aí um convidado, estamos ajustando com ele para que ele venha no próximo para dar as impressões dele sobre esse evento, né? Evento esse que está... dominando a minha timeline do Twitter. Já tá tendo um ataque, hein? Eu só leio coisas sobre isso, que é interessante, ou seja, as pessoas estão comentando e tal, né? Mas tem outras coisas também, né? Tem outras coisas acontecendo no mundo, né? E esse nosso próximo convidado, do nosso próximo episódio, imagino que ele vai trazer considerações bem importantes, hein? Uma pessoa que... Um doutorando aí que estuda... Acho que a gente pode falar o nome dele, né? Sim, acho. A gente convidou... Diego Canabarro. Diego Canabarro, eu conheci ele em um programa de televisão que a gente participou e estamos ajustando a vinda dele para falar sobre aspectos políticos de direitos da TI, de tecnologia e também de segurança da informação. Vai ser bem legal. É, e agora só um off-topic, não é bem off-topic. O CryptoCat, que já era ilegal no Brasil, porque provê anonimato, que é proibido no Brasil, agora tá mais errado ainda com o Marco Civil, porque ele não tem log de nada. É, e ainda deve respeito pelo Marco Civil, ainda deve cumprir a lei do país, né? Deveria cumprir a lei do país. Se uma das partes estiver no Brasil, deve ser cumprida a lei do país, enfim. Enfim. Vamos aos nossos comentários de ouvintes. Vamos lá. O primeiro deles foi o Júlio César, que infelizmente não deixou a profissão dele nem o local onde ele mora, né? Essa é uma questão que a gente gostaria de pedir para os ouvintes, sempre que puderem e quiserem, é claro, né? Deixe também a profissão, a idade, onde moram, né? Para que a gente possa ler também no ar e saber mais ou menos qual a natureza um pouco melhor da contribuição, né? E aproveitando para fazer uma piadinha e ao mesmo tempo uma crítica, né? E já manda o CPF, já manda longitude e latitude de onde mora, RG. Afinal, essas informações não são sigilosas, como disse uma pessoa um tempo atrás, hein? Disse, né? Isso é dados abertos, dados públicos. É, tudo aberto. Pode fazer o que quiser com esses dados. É, né? O pessoal falando no cadastro positivo. Manda para nós, manda pra gente aí tudo isso e não se preocupe, tudo isso pode ser enviado. Não, mas só o nome, profissão, a cidade, ou o estado. O estado já pode, pode ser, o estado já tá bom. O que nos disse o Júlio César? O Júlio César nos mandou o seguinte. Acabei conhecendo o podcast por acaso, fazendo uma determinada pesquisa no Google que acabou retornando o site Segurança Legal. Que bom. Eu espero que a pesquisa tenha sido segurança, alguma coisa assim. E estou gostando muito dos conteúdos abordados, da forma como são abordados e discutidos, enfim. Minha sugestão é de que vocês compartilhem o áudio também através do SoundCloud ou algum outro serviço similar para que, por exemplo, seja possível compartilhar os episódios em algumas redes sociais de forma que dê para escutá-los da própria rede social. Júlio, a gente está dando uma olhada nessa questão desse compartilhamento. O SoundCloud, a gente chegou a avaliar ele para hospedar o podcast um tempo atrás. E por algumas questões a gente acabou indo para o Archive, que fazia o que a gente precisava que ele fizesse. Mas a gente vai dar uma olhadinha nessa questão desse compartilhamento de rede social. E se for o caso, até a gente pode vir a utilizar aí o SoundCloud no futuro. Isso depende muito da rede social também permitir trazer aquele conteúdo dentro, né, da própria rede social. A gente vai dar uma olhada aí como é que a gente pode possibilitar isso, ou testar isso, ver como é que o Facebook trata isso e vamos ver o que acontece. O que a gente tem feito é colocar no Facebook o mesmo texto que a gente coloca no site do Segurança Legal, né? Uhum. A gente publica lá o texto e um link pro episódio. Aí no site do Segurança Legal, ali você pode ouvir na própria página, né? No próprio site você pode ouvir o podcast e ao mesmo tempo você tem abaixo os links e os show notes, né? Temos também o comentário do André Carésia. Na verdade, ele fez 3 comentários sobre 3 episódios diferentes. O primeiro deles, no episódio 43, Anônimos versus Receita Federal. No episódio 43, ele tinha feito um comentário, né, a respeito do McLuhan, Marshall McLuhan, né, que foi o cara que cunhou o termo aldeia global, conforme nos mandou no primeiro comentário dele, né? Sim, num episódio anterior ainda. Nesse mesmo episódio. É um comentário do dia 6 de março, nesse mesmo episódio. E ele defendia que não é o ser humano, o McLuhan, que não é o ser humano que muda o mundo, mas sim as novas tecnologias. Uhum. E aí nós, lendo o comentário dele, nós comentamos, isso aí dá uma boa discussão filosófica, eu lembro bem ainda. Uhum. Que a gente deu o comentário dele no episódio seguinte. E aí ele ficou preocupado em deixar claro que ele não concorda com o McLuhan. Então ele citou o McLuhan, mas ele não concorda com o que o McLuhan disse, né? E ele nos mandou um outro comentário depois de ter ouvido o podcast, né? Ele colocou assim, ó: para ficar clara a minha opinião, eu não concordo com o McLuhan. Eu acho que as tecnologias foram feitas para os seres humanos e não o contrário. Uhum. Né? Então é só uma questão de que ele achou necessário esclarecer que não é a opinião dele, embora ele citou o McLuhan, mas não é a opinião dele. Uhum. Ah, só isso. Eu citaria também o Admirável Mundo Novo, um livro bom. Que eu estou relendo agora para preparar um artigo lá para a faculdade que eu atuo, e é interessante porque a gente nota a atualidade desse livro, a cada capítulo a gente nota como ele é mais atual, e ele fala justamente sobre isso, uma distopia, um futuro onde a tecnologia é o centro de tudo, né? Uma tecnocracia, tudo está relacionado com a tecnologia, as pessoas são geradas em laboratório, coisas do gênero, então iria um pouco nesse sentido. Mas o André Carésia, também falou sobre o episódio 46, Foi o APTs, CompuTrace, Copa do Mundo com Fábio Assolini, onde o Fábio Assolini, entre outras coisas, né, da Kaspersky, que falou sobre um APT, né, o Careto. O Careto. Né? E o Carésia fez aqui uma referência sobre isso. Ele escreveu: não há evidências concretas de backdoor do Careto em iOS e Linux. O próprio relatório da Kaspersky indica que nós, daí abre aspas, né, ele estaria citando aqui o relatório da Kaspersky, nós não conseguimos coletar amostras, fecha aspas, ou que as amostras, abre aspas, estavam muito danificadas e não puderam ser recuperadas, fecha aspas. O exemplo que está na página 8 do relatório não prova a contaminação de iPads. É trivial falsificar o user agent, inclusive com complementos do Firefox. Tem um dos complementos, inclusive, que eu uso, que é o user agent switcher. Uhum. Né, que é um complemento do Firefox e tu escolhe o agent que tu quiser. Bom, a gente não vai entrar de novo no assunto aqui dos APTs, mas a gente recomenda que os nossos ouvintes interessados no assunto ouçam lá o episódio 46, ouçam o que foi dito, olhem o relatório que está lá no show notes, né, e acompanhando aqui o comentário do Carésia, avaliem o que ele está falando, avaliem esse aspecto para o qual ele está chamando a atenção. Uhum. E ele cita, ele coloca, tem um link aqui que ele coloca a respeito da lista de user agents, de um fórum, que está lá também na publicação. E ele coloca mais um comentário dizendo que ele acha que o relatório é um pouco sensacionalista ao colocar o risco de ataque a Linux e OS no mesmo nível de Windows. Eu não lembro se isso de fato acontece. Eu também não me lembro. Eu teria que olhar o relatório, eu não vi. Eu também não. Eu não tive essa impressão, pelo menos, né? Mas é importante ele ter chamado a atenção. Eu não abri o relatório agora pra dar uma olhada, eu vi só quando a gente foi fazer o episódio mesmo, o 46. Uhum. Uhum. Mas de qualquer maneira, ele tá chamando atenção pra isso, é um aspecto que ele aponta. Claro. E dentro daquela pluralidade de opiniões que a gente defende, né, no Segurança Legal, a gente recomenda que cada um busque lá o relatório, dê uma lida, né, e analise e tire suas próprias conclusões. Legal. Ele também fez um comentário sobre o episódio 45. Começar a cobrar tempo do Carese. Fez um comentário sobre 45 aqui no episódio 10 coisas que você não deve fazer na, né, sua rede corporativa. É o nosso episódio hipócrita. Com título hipócrita. Carese, tô brincando, tá? Tu pode mandar os comentários que tu quiser, a quantidade. Claro que se tu começar a mandar muito comentário, a gente vai começar a dividir isso em vários episódios. Mas assim, o Carese colocou a respeito desse episódio 45, né? Gostei do episódio, gostei do nível técnico, que é raro de se ouvir em podcasts brasileiros. Mas acho que faltou um ponto essencial. Serviços inúteis em roteadores e servidores. Isso é tão comum quanto os outros erros mencionados. Se não estiver instalado, não tem como atacar. E se não vai usar, não tem por que instalar. No entanto, é o que todos os técnicos fazem. Sim, tu estás coberto de razão. Quando nós elencamos 10 coisas, a gente não podia ficar nem com 9 nem com 11, né? Porque pra gente poder seguir nosso título hipócrita, mas ficaram várias coisas de fora e várias coisas importantes, né? E isso é muito interessante, né, Guilherme? Uhum. Porque é exatamente por isso que a gente não gosta de coisas assim. Você está falando das 7 coisas, das 8 coisas, das 10 coisas, das 5 coisas, das 20. Isso é bobagem, porque. E por isso que a gente fala que é hipócrita. Porque a gente elenca aqui, a gente elenca algumas para comentar, né? Claro. E ficam várias outras que são importantes de fora. Então, obviamente, o assunto não se esgota. Então, sim, o Carese está coberto de razão. Né, ao chamar atenção para esse ponto que é essencial, sim. Né, que é a questão de serviços que não são utilizados. O pessoal vai lá, instala um Linux, um Windows lá e clica em... Ah, tu quer instalar servidor de banco de dados, servidor disso, daquilo outro, cara, vai instalando e depois coloca isso na internet. E não precisa daquele serviço. Claro. Então, e realmente, se invade uma rede, normalmente... por um software que está oferecendo algum tipo de serviço na internet. Aí que a gente invade. Né? Uhum. Se não tem serviço nenhum, pega uma máquina, deixa ela sem serviço nenhum. Né? Claro que tem alguns problemas de sistema operacional ainda que daria para fazer alguma coisa, mas tira todos os serviços da máquina, não fica uma única porta TCP ou UDP aberta lá na rede. Olha, não vou dizer que é impossível, mas é extremamente difícil invadir essa máquina. Sim. Então, tu queria fazer algum comentário a respeito dos... Não, eu ia só dizer que tu falaste, né, um episódio hipócrita e tal, eu quero fazer uma defesa do episódio, né, porque a gente procura, assim, fazer sempre uma coisa séria e tal. Claro, né, claro. Até para que ela sirva para uma questão de empresa. A questão do hipócrita é justamente como tu disse, o escolher 10 coisas reduz muito o universo de problemas, né? E nós dois, a gente é extremamente crítico quanto a isso. A gente tem pavor de ler coisas que tem receitinha de bolo, Porque em geral remete a algo reduzido, a algo simplista, né? Em geral, isso acontece, né? Não que a gente tenha tentado fazer isso, mas, na verdade, é chamar atenção para alguns problemas principais. Bastante comuns, assim. Isso que o Carese citou é bastante comum. Softwares que não são necessários rodando em servidores, serviços desnecessários rodando em roteadores que poderiam ser desativados e tal. Ele faz um outro comentário, ele segue, ele fala. Ele continua e ele diz assim, eu ouço o podcast sempre no carro, indo e voltando do serviço. E gostei de ver vocês criticando a criação de VPN com nós internos, né? Ou seja, com o endpoint da VPN dentro da rede interna, né? Passando direto através de um firewall, por exemplo, ou proxy, etc. Eu explico isso a meus clientes há anos e demoro a entender o problema. Nós também. É assim mesmo. Quando menciono que nivela por baixo a segurança dos dois lados, entra em um estado de denial. É muito boa. Quanto aos links externos paralelos, minha empresa faz manager security de pequenas redes e proibimos em contrato a montagem de caminhos alternativos. Muito isso legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Tem funcionado nos últimos anos, apesar das encrencas recentes com celulares funcionando como modem, sim. É. Isso aqui é... E nem tão recente, né? Já faz uns bons anos que o pessoal usa celular para furar restrição de rede e então. A questão do celular passou a ficar mais comum, assim como o pendrive, quando se popularizou alguns anos atrás, também começou a se tornar um problema de segurança, mas, né, muitas pessoas com pendrives, né? Sim. Também se teve essa questão, né? Temos também o Neto, só se identificou como Neto, né? Uhum. E aí eu sigo, né? Deem mais informações sobre vocês para que a gente possa identificá-los e até responder depois um contato avisando que a gente vai ler o contato de vocês, né? Leu o e-mail. Ele, isso. Ele fez um comentário sobre o último episódio, que é o especial do Marco Civil da Internet, 47. Ele escreve: adorei o cast, pessoal. É muito interessante ter uma visão tão plural sobre esse assunto. Até porque eu estava, e entre parênteses, e ainda estou um tanto incerto sobre o nosso Marco Civil, caso seja aprovado como está até agora. Foi aprovado. Foi. Foi aprovado. Então, quero registrar os meus parabéns pelo trabalho, sério, bem feito e bem produzido. Muito obrigado, né? A gente fica bastante feliz em saber que vocês estão gostando, e, né, que estão nos ouvindo e gostando do conteúdo. É. Continue conosco, né? Não, continue contribua conosco. Mais vezes, né? É, fique à vontade para nos mandar críticas aí, sugestões de assuntos. É. E o último comentário vem da Regina Tupinambá. A Regina é bom que se diga, né? Uma profissional bem, bem conhecida no mundo de TI. Ela trabalhou na CertSign por 14 anos, foi diretora de marketing e diretora comercial. Hoje ela é CEO da Insane Publicidade. E ela, além de ter feito um comentário elogioso, que parabéns pelo excelente conteúdo desse podcast, ela compartilhou no blog dela, que é um blog também bastante acessado, o nosso episódio. A gente fica muito feliz, né? Até porque a nossa licença permite isso, né? Uhum, a gente usa uma licença Creative Commons para que sim as pessoas publiquem, copiem, transmitam, façam o que bem entender, desde que se tenha fonte, é claro, né? Então a gente fica muito feliz por ter visto que uma pessoa dessa que já trabalha na área há bastante tempo gostou e também compartilhou com os seguidores dela. A gente agradece aí a Regina. E antes, Vinícius, da gente ir pro nosso tema principal, tem também a questão do TrueCrypt, né? Que ele foi feita uma primeira fase de uma auditoria, caso vocês não saibam, né? TrueCrypt estava sendo auditado aí de forma independente a fim de tentar encontrar bugs ou eventuais backdoors aí nessa... Essa iniciativa, isso é um assunto que a gente traz aí como um extra nesse episódio e vamos comentar bem rapidinho sobre isso. O TrueCrypt é um software de cifragem de arquivos. Você pode cifrar um HD, uma partição ou mesmo criar um volume que a gente chama, né? Que é um disco virtual e colocar coisas lá dentro que vão estar cifradas. E em razão dessa confusão toda do Snowden, o TrueCrypt ele já era uma solução de criptografia bastante utilizada, é open source, uhum. Para todas as plataformas, né, o Windows, OS X, Linux, é gratuito, né, ele é open source. E então ele é bastante utilizado. E aí, em razão dessa confusão toda aí com as denúncias do Snowden, se decidiu fazer uma auditoria, então um grupo de pessoas, você pode saber mais lá no site do TrueCrypt, truecrypt.org, né? Um grupo de especialistas está fazendo a auditoria do código do TrueCrypt, procurando por backdoors, procurando por algum tipo de falha ou vulnerabilidade que permite que alguém decifre ou acesse conteúdo protegido pelo TrueCrypt de forma indevida. Certo. Né? E a primeira etapa dessa fase de auditoria, ela foi concluída, isso já faz algumas semanas, ela foi concluída e o TrueCrypt passou ileso por ela. Tá? Continua ainda o trabalho, de novo recomendo que vocês vão até ao site do TrueCrypt para saber mais detalhes sobre isso, continua o trabalho de verificação, mas já é uma boa notícia para aqueles que querem uma solução confiável para cifrar os seus dados. É claro que alguns vão lembrar, e alguns alunos meus lembraram disso quando eu falei do TrueCrypt em aula, né? que nós temos algumas soluções como o BitLocker da Microsoft, plataforma Windows, né, obviamente. Sim. E a gente tem uma solução que é o FileVault do SX, que é da Apple, né, para proteção de dados nesses respectivos sistemas operacionais. Inclusive o BitLocker, ele tem o MBAM, que é o Microsoft BitLocker Administration and Monitoring, que é para o gerenciamento corporativo de chave, o que é muito interessante, sabe? Isso é bem interessante. Sim. Recomendo quem tiver alguma curiosidade dar uma olhada nisso. É o MBAM, é o Microsoft BitLocker Administration Monitoring. Mas qual é o problema desses dois caras com relação ao TrueCrypt? Microsoft e Apple estavam na lista da NSA. E aí toda a comunidade de segurança fica com as orelhas em pé, né? E querem uma solução. Bom, ok, eu uso macOS, eu uso o SX, eu uso o FileVault da Apple, eu cifro todo o meu HD aqui, tá no desk, do Note, etc. Mas se eu tiver alguma informação que é extremamente sigilosa, por uma razão qualquer, eu uso o TrueCrypt. Porque o TrueCrypt, o código foi auditado, eu tenho certeza, né, que, e o código é aberto, eu tenho certeza que não tem nenhum problema. Não, o uso do TrueCrypt em pendrives também é muito recomendável, né? Sim. Vi diversas situações, inclusive situações pessoais de amigos meus que perderam pendrives. Um amigo meu, professor, ele teve o pendrive, entre aspas, roubado em aula. Ele saiu, pegaram o pendrive, fizeram uma cópia, colocaram de volta na mesa dele e tinha uma série de informações sigilosas. Ixi. Naquele pendrive. Os alunos tiveram acesso, foi algo bem, bem sério, envolveu inclusive polícia. Aí Só uma observação para quem acabou de me ouvir meu comentário é que, e está pensando, quer dizer que o TrueCrypt é bom porque ele é open source, né? Assim, não, o fato é que, não apenas isso, mas o fato é que ele está sendo auditado, e isso é muito importante, até porque vão dizer o OpenSSL é open source e tinha um Heartbleed lá dentro, que a gente vai falar depois. Vamos entrar no nosso tema principal aqui, né? Que é, partindo dessa pergunta, ou partimos dessa pergunta, a sua aplicação web é segura? E aí a gente pode começar trazendo esse conceito e essa ideia de que, atualmente, os sistemas de informação usados na internet, a gente pode dizer que são sistemas distribuídos, né? Sim. Por que isso é verdade? Sim, assim, sistema distribuído aí depende do autor, a gente vai encontrar definições levemente diferentes, mas em geral é um sistema que ele é composto de vários componentes. Esses componentes estão em equipamentos distintos, né, que estão conectados através de uma rede, seja qual for a tecnologia de rede, e esse ambiente todo, esses vários componentes distribuídos, eles agem como um único sistema para o usuário. Então, por exemplo, Facebook, Google, para quem joga World of Warcraft na internet, está usando o tempo todo um sistema distribuído. Sistemas distribuídos. Nosso próprio sistema de DNS, resolução de nomes, ele é um sistema completo, é um sistema distribuído e hierárquico, né, que a gente chama. Sim. É o sistema de e-mails também, a gente não tem um servidor de e-mail central na internet. No mundo, né? Onde a gente entra lá, executa um programa lá, e aí escreve nossos e-mails e lê nossos e-mails. Para quem lembra, eu não sei se deve ter alguém aí, se alguém lembra disso, escreve no comentário, tá? Uhum. Mas eu lembro de usar Pine ainda para ler e-mail. A gente dava um telnet pro servidor, executava um programinha chamado Pine e lia e-mail no próprio servidor. Uhum. Então, o sistema de e-mail ele é completamente distribuído. Então, a gente tem servidores de e-mail de diversas empresas, a gente tem clientes distantes, e tudo isso funciona como se fosse um único grande sistema. Certo. Tá. Mas isso, o interessante é que isso também se aplica a pequenas empresas e a pequenos sistemas, certo? Certo, e isso se aplica não só a sistemas que estão na internet. Eu posso ter uma empresa que é completamente offline, ou seja, não tem conexão nenhuma com a internet, e ela tem um sistema distribuído dentro da sua própria rede. É como a computação em nuvem, né? Esses dias eu estava vendo, que a computação em nuvem depende da internet, é feita pela internet, nem sempre, né? Porque há nuvens privadas onde pode estar completamente desconectado da internet, né? Aí eu já... Eu não posso falar com... Eu não tenho autoridade para falar sobre isso de forma né, acadêmica, digamos assim. Mas me parece um pouco de exagero de falar em nuvem privada dentro da própria empresa. Tá? É que nem eu pegar um VMware lá com todo o ambiente virtualizado e chamar aquilo ali de nuvem privada. Para mim, nuvem já remete ao fato de estar na internet, de estar fora da minha empresa, de estar se alguma coisa que eu não sei aonde está. Está nas nuvens. Né? Então. Eu já não gosto de nas nuvens. Me parece que quer dizer outra coisa do que na nuvem. Nas nuvens me remete a outras coisas. Assim. É. Não gosto muito desse termo. Mas tudo bem. Né? Mas o fato é que esses sistemas, a cloud computing, né, computação na nuvem, ela faz parte desse ambiente distribuído. Né? Ah. Ela é um reflexo da distribuição dos sistemas distribuídos. Porque o fato de eu poder usar, poder desenvolver uma aplicação na minha empresa e usar um banco de dados que está na Amazon, que está dentro da própria Oracle ou um outro fornecedor, é um sistema extremamente distribuído. O banco de dados não está mais dentro da minha rede local, por exemplo. Sim. Então eu posso usar sistemas de troca de mensagens, de fila de mensagens da Amazon. Eu posso usar isso para comunicação entre sistemas que estão dentro da minha rede local. Não tem muito sentido fazer isso, mas eu poderia fazer isso. Né? Claro. O ideal seria fazer entre sistemas que estão na minha rede, na rede de dentro da estrutura de um fornecedor, de um cliente, etc. E a gente usa esse hub de comunicação da Amazon para trocar informações entre as nossas aplicações. Então, isso tudo faz parte, né, desse ambiente cada vez mais distribuído que a gente tem com relação aos sistemas. E isso se reflete em uma mudança de paradigma também, a gente conversava sobre isso antes, que é a forma como esses sistemas são feitos. Né? Antigamente, tu tinha os sistemas apenas dentro das empresas, fechados, utilizados apenas dentro daquele espaço, e essa ideia de sistema distribuído também altera a forma como esses sistemas funcionam. Né? Existe uma mudança de paradigma aí para as empresas de desenvolvimento, né? E mesmo para quem tem desenvolvimento in-house, né? Dentro da sua própria empresa, não como fim, mas como suporte das suas operações, né? Tem duas coisas que mudaram bastante aí. Um, o fato do acesso via internet e de recursos que estão alocados na internet, não mais dentro da empresa. E outra questão do software as a service, né? Do SaaS. O que acontece? Antigamente, não vou dizer antigamente, mas até não muito tempo atrás, a software house desenvolvia o software, e isso ainda acontece, na verdade. Ela desenvolve um software, esse software ela entrega para o seu cliente, o cliente coloca num servidor dentro da sua própria estrutura. Muitas vezes, servidor de aplicação, banco de dados e tudo mais, é tudo a mesma máquina física, é colocado tudo lá dentro, e aí se acessa via navegador esse software. Né? E isso, essa ideia de um software feito por um cliente, entregue e executada dentro da estrutura de um cliente, ela tem essa estrutura, ela é menos exposta a um ataque externo. O simples fato do software não estar na internet impede, por exemplo, que o atacante faça testes ou tenta invadir o software, coisa assim. Ou seja, reduz a exposição do software a ameaças. Claro. Não deixa ele 100% seguro, mas reduz, né? Exatamente. Até porque 100% seguro não existe. Né? Não. E as vulnerabilidades que o software tiver continuam, mas ele está menos exposto, isso já é bom. Né? Reduzir a exposição a ameaças já é uma coisa bastante interessante para aumentar a segurança geral, né, de um sistema. Acontece que essas empresas elas começaram a se defrontar com essa mudança de paradigma que é, primeiro, o software acessível via internet ou se integrando com outros softwares via internet, com outros sistemas via internet. E aí a gente tem, por exemplo, a questão da nota fiscal eletrônica, que exige uma comunicação do software, do sistema que está rodando dentro da empresa, com um serviço da Receita Federal, da Secretaria da Receita Federal, né? Isso é fácil. E se tu me permite uma reflexão um pouco, não é off-topic, mas tem a ver com isso também, Tu tem uma mudança social aí no âmbito do trabalho, né? O trabalho está mudando, né? As pessoas tendem, sim, a trabalhar mais de forma remota, né? Nós mesmos trabalhamos muito de forma remota, nossa empresa se baseia muito em trabalho remoto também, né? Sim, sim. E a questão dessa mudança social, mudança no tipo de trabalho e a própria ideia das pessoas trabalharem, entre aspas, 24 horas por dia, né? E logo me vem à mente aquela visão de pessoas que lidam com TI respondendo e-mail de madrugada no celular, acordam de manhã, a primeira coisa é ver os e-mails do trabalho. Tudo isso também motiva uma necessidade de que esses sistemas estejam na internet ou possam ser acessados remotamente, né? Claro. E aí o grande problema é que quando esses sistemas vão para a internet, não só se integrando com outros sistemas como o do Cefaz, né, na fiscal eletrônica, mas se integrando com sistemas de fornecedores ou se você é um fornecedor, se integrando com o sistema de um cliente, né? Por exemplo, web services, você começa a ter um outro tipo de exposição, outro tipo de problemas que podem acontecer, de abusos, né? De invasões que podem acontecer no seu software. E esse tipo de coisa não era antes prevista. E aí continua sendo ignorada por muita software house, né? Como sendo uma coisa, não, ninguém vai olhar isso aqui, ninguém vai mexer aqui. Então, é uma mudança de paradigma que aumenta a exposição do software e, no entanto, o cuidado que se tem com o desenvolvimento continua sendo o mesmo que se tinha quando o software estava fechado na rede local do cliente. Eu fico pensando, Vinícius, quando tu fala isso, pô, isso já é assim há bastante tempo, sim, né? Essa mudança de paradigma não é algo novo. Nossos ouvintes podem até estar se perguntando, mas o que esses caras estão falando? Isso aí já é assim, sei lá, 10, 15 anos, talvez até mais, né? Eu tenho alunos que poderiam dizer que já é assim desde que eu nasci. Mas a gente ainda tem problemas, né? Nós temos muitos problemas em softwares na internet. E o que a gente vê é justamente isso, softwares sendo feitos, sendo desenvolvidos como se fossem ser utilizados apenas dentro de redes internas, mas que na verdade estão, o uso dele, os clientes desse software estão na internet, existem integrações, existem APIs expostas através de web service e tudo mais. Ah. E o outro paradigma que eu coloquei lá no início, que também provoca problemas ou dificuldade para software houses, é a ideia do software as a service. Uhum. E em que o software não fica mais na estrutura do cliente, na estrutura de TI do cliente, ele fica na estrutura do fornecedor, e aí o cliente tem uma licença lá de usuários e tudo mais para acessar o software. E aí o fornecedor cuida de tudo, o desenvolvedor cuida do ambiente, cuida de backup, cuida de atualização que for feita, etc. Né? Uhum. E qual é o problema aí? É que quando você faz um software as a service, em geral, você vai... Não tem muito sentido, embora... Claro, depende da solução, né? Da solução que está se montando. Mas se eu fizer software as a service, não tem muito sentido eu criar uma estrutura separada para cada cliente. Em geral. Eu não estou dizendo que isso é a situação que não tem... Sim, sempre acontece. Que isso sempre acontece ou que... é errado fazer uma estrutura separada para cada cliente que você atende, né, no modelo software as a service. Você pode muito bem fazer isso. Mas, em geral, o que acontece é... eu vou otimizar os meus recursos. Eu vou utilizar... Se eu vou ter um Oracle para suportar a minha aplicação, eu não vou ter uma instância de Oracle para cada cliente. Eu não vou ter um servidor, físico. Um SGBD lá Oracle para cada um dos meus clientes. Em geral, é isso que não vai acontecer. Ou seja, eu vou ter um servidor e aí eu vou ter a minha camada de aplicação, vou ter lá o meu middleware lá, eventualmente fazendo algum tipo de controle de regra de negócio e tal. E eu vou guardar os dados de todo mundo naquele banco. Aí, que tipo de problema aparece? Problemas relativos à autenticação e autorização dentro da aplicação. E aí não são raros os casos em que a gente testa uma aplicação e a gente consegue, por exemplo, testar uma aplicação com a credencial de um cliente, acessar por um problema, por uma vulnerabilidade do software, acessar dados de todos os outros clientes. Uma situação que antes, com a estrutura dentro, né, o software rodando, o sistema rodando dentro da estrutura de TI do próprio cliente, encerrado, né, na rede do próprio cliente, não podia acontecer. Se eu invadir aquele sistema ali, eu pego os dados daquele cliente. É, mas olha, mas agora a coisa é um pouco mais complicada. E olha que interessante, a empresa, mesmo tendo transferido o seu sistema, né, para um prestador de serviço, a empresa ainda continua respondendo perante os seus clientes, perante toda a comunidade, judicialmente, né? Sim. Ela responde, a responsabilidade é dela. É. Ela está, na verdade, dando, entre aspas, né, eu vou usar aqui um termo bem até chulo, né, mas ela está dando um cheque em branco, né, para uma outra empresa no que diz respeito a como esses sistemas são cuidados, no que diz respeito à segurança. Né? Por isso que o papel de uma auditoria independente, né, que é uma das coisas que a gente faz, inclusive, é tão importante, é tão relevante e às vezes é difícil explicar o porquê. Porque qualquer erro que o teu fornecedor fizer, dependendo, claro, do ambiente, né, mas em geral, o erro que ele comete, quem vai se responsabilizar vai ser a empresa que contratou o serviço. Isso é problemático. Com relação aos dados, sim, né? Com relação aos dados pessoais, sim. Estão lá, sim. Vazamentos, né? E aí uma coisa bem interessante, né? A software houses, eu não estou dizendo todas as software houses de novo, pelo amor de Deus, não vou dizer que eu estou dizendo que todas as software houses fazem isso, mas muitas sim fazem isso. Principalmente as de pequeno porte, elas continuam desenvolvendo software, desenvolvem software que para funcionar modelos de software as a service, alocado na internet, com comunicação via web service, integração com outros sistemas e tudo mais, e continuam desenvolvendo com a mesma preocupação que eles tinham, né, com a segurança, quando desenvolviam apenas para rodar dentro da estrutura do cliente, ou seja, quase nenhuma. A preocupação se resume em muitos sistemas ainda em ter, eu tenho que ter um usuário, uma senha e tenho que saber o que ele pode acessar do sistema. É o que está lá nos requisitos funcionais do sistema. Uhum. Né? Agora, questões de segurança, né, com relação a vulnerabilidades que o software possa ter, aí normalmente isso é completamente ignorado. É, mas aí a gente também tem um problema de organização, né? E aí entra um aspecto até meio psicológico que a gente tinha previsto aqui, que é a ideia da pressão e a ideia da pressa, que é íncita, praticamente, segundo a nossa experiência, enfim, conforme a gente vê, né, que é íncito a praticamente todos os ambientes de TI. Né, as pessoas que trabalham com TI em geral são muito estressadas, né, uhum. Eles estão sempre correndo contra os ponteiros relógio e tem sempre uma pressão e uma pressa absurdas. E aí tu trouxe uma frase, eu não sei se eu concordo bem com ela, a gente não precisa concordar com tudo, né, mas, mas coloca que há uma tendência à pressão ser infinita. Por que tu diz isso? Eu digo que a pressão é infinita na TI. Porque a gente vive numa época, né, em que tudo é para ontem. Então, se tem uma demanda muito grande por informação muito rápido ou para agir muito rápido, você tem que ser mais rápido que o seu concorrente, né, você tem que lançar o produto antes, não dá para esperar. Né? Essa pressão, né, para fazer as coisas rápido, eu digo que ela é infinita porque ela nunca vai ser rápido o suficiente. Sim, o ideal seria que fosse para já. Seria que as coisas acontecessem instantaneamente. Eu penso numa coisa e ela acontece. Isso seria o ideal. Então essa pressão, ela tende ao infinito. Ao meu ver, né? Se a gente fazia algo em um ano e agora a gente conseguiu fazer em 6 meses, amanhã a gente tem que dar um jeito de fazer em 3. E mesmo quando chegar em 3 não vai estar bom. A gente vai ter que dar um jeito de fazer em 1 mês, depois em 15 dias... Né? Atende ao infinito, porque assim, vai querer chegar cada vez mais próximo ao instantâneo. Né? E de preferência... com a metade dos recursos que se tinha. Né? Então, cada vez reduz recursos, aumenta, diminui o prazo e entrega a coisa. E aí tu tem uma tendência ruim, aí, né, problemática, que se a segurança da informação não é algo que tu consegue visualizar no software... Né? Ou se os clientes não conseguem, de fato, avaliar ou diferenciar o software seguro do software inseguro. Que é um grande problema na área. Que é um grande problema econômico, inclusive, a falta de informação nesse sentido. Sim. O que tende a acontecer é que os softwares inseguros saiam na frente. Né? Eles vão ser mais baratos. Vão ser os primeiros a sair no mercado. As pessoas não conseguem distinguir qual é seguro ou qual é inseguro num primeiro momento. Então, o inseguro, por ser feito de forma mais fácil, vai sair na frente. Então, é uma coisa problemática. E a gente tem uma coisa bem interessante no que diz respeito à segurança, é que a questão da pressa e o aumento da complexidade dos sistemas, exatamente pelo fato de eles estarem cada vez mais distribuídos, né? Então, complexidade e pressa são duas coisas que são um veneno para a segurança da informação. Quer comprometer a segurança de um sistema, quer fazer um sistema inseguro, faz ele rápido, né? Pega um sistema complexo e faz ele com a maior pressa do mundo. Você não vai poder parar para ver coisas relativas, mais profundas relativas à segurança, porque essas coisas não vão se refletir na funcionalidade do sistema, que é, no final das contas, o que o cliente quer ver. E aí tu tem uma outra questão, que é a forma como as empresas lidam com o próprio lucro, né? Queres fazer um sistema em um mês, que demoraria um ano, de repente, sim, tu podes conseguir, só que tu vai precisar de gente para fazer isso, né? Não adianta tu querer fazer isso com metade das pessoas necessárias que fossem necessárias para fazer isso nesse tempo mínimo. Ou tu entrega. E é o que muitas empresas fazem. Ou tu vende um carro e entrega ele sem as rodas, deixa para entregar depois, entrega sem as portas. Eu acho incrível isso. A gente tem uma série de recursos de gerenciamento de projeto, né? Muita gente que estuda isso, muito livro, muito curso, muita certificação nesse sentido. E é incrível como o projeto de TI não segue cronograma. Às vezes não cumpre cronograma. E às vezes a gente vê uma coisa assim que... não, foi entregue dentro do cronograma. Aí a gente vai encontrar lá, que nem o presidente da Infraero falou numa entrevista, né? São coisas que foram dadas uma tapeada... Ele disse isso? Eu não ouvi isso. Não, ele falou que eles podiam dar uma tapeada para dizer que os aeroportos estão prontos para a Copa. Nossa. E off-topic, né? Aí isso ele falou, tem vídeo, tem o pessoal, tem ele falando, isso não tem dúvida, ele falou isso, dar uma tapeada. E depois ele divulgou uma nota oficial à imprensa de que o que ele quis dizer é dar uma etapeada. Que é no dicionário dele, que isso não existe no dicionário de língua portuguesa, no dicionário dele seria transformar o projeto em etapas. Mesmo. Eu achei aqui a notícia. Achou, né? Depois você conhece atrás e fala em tapear a obra. Aí depois ele fala em... Não, eu quis dizer etapear. Tá bom. Mas isso tem a ver com o projeto de TI, sim. Exatamente. Porque o que a gente vê acontecer bastante é o cronograma não é cumprido, muitas vezes porque a empresa que negociou, vai desenvolver o software, negociou com o seu cliente, ainda que o cliente seja interno da empresa, né? Ou negociou um prazo que é inviável por pressão do negócio e tal. E a TI normalmente já não goza de uma confiança muito grande do restante da empresa, né? No sentido de definir prazo e tudo mais. E aí aperta o prazo, coloca um prazo que não é viável, o software não fica pronto dentro daquele prazo e ele tem que ser implantado. Então é como se você encomendasse um carro de alguém, e se alguém te diz que precisa de 2 anos para fazer, tu exige que ele faça em 1 ano e... para dizer que cumpriu o cronograma, que tem que entregar o carro, te entrega um carro sem roda, sem porta, mas tem direção, tem para-brisa e tal. O motor ainda não é o motor que deveria ter, mas tem um motor. Então, isso acontece com o software. Não é bem como deveria estar implementado, mas depois a gente ajusta. Está faltando tal coisa, mas depois a gente coloca, está tudo pronto, é só fazer um plugin lá. Eu me lembro... Isso é bem comum. A gente fala sobre isso no âmbito da TI, né, e trazendo um pouco para o lado do direito. Há uma série de jurisprudências, muita coisa, envolvendo empresas que processam outras empresas no que diz respeito à instalação de ERP. Ah. Tem casos fantásticos que são verdadeiros. A jurisprudência, a íntegra do julgado da jurisprudência é uma aula de gerenciamento de projetos, porque começa a se estudar por quê, né? O juiz começa a tratar por que que o software deu errado, né? Por que que não foi cumprido o cronograma, se houve peritos, e aí tu começa a ver todos aqueles erros já conhecidos, né? O comercial prometeu um prazo sem falar com a área técnica, só para conseguir o cliente, né? O comercial decidiu uma série de coisas sem verificar as necessidades técnicas ou as peculiaridades daquele ambiente, depois se viu que seria impossível de cumprir aquele prazo pela falta dessa verificação. É, né? E às vezes, não vou botar a culpa só no comercial, né? Às vezes o próprio pessoal do desenvolvimento concordou com o prazo que era impossível. Que era impossível, por uma questão de pressão também. É, né? Exatamente. Não quer dizer que as pessoas são ruins, mas há uma pressão muito grande nessa área. E eu passo para um outro problema, que é as pessoas precisam de tempo para pensar. Né? Desenvolver um software é um trabalho intelectual, não é? E aí eu, aproveitando essa questão do, uma parede. Do tempo para pensar, né? Eu chamo a atenção do pessoal que se envolve com gerenciamento de projeto e tal, que está começando, está estudando, fica procurando certificação, né? Aquela coisa toda, de que não adianta você seguir o roteiro, não adianta você aprender o roteirinho de como fazer, como gerenciar o projeto. É muito importante que você descubra, né, você aprenda com as coisas que dão errado. É, e esses casos como o que tu citou, ou seja, que vão acabar na justiça, e aí tem a jurisprudência lá com todo o relato do que aconteceu, sim, são fontes valiosíssimas para você saber o tipo de erro que se comete, né, nesse tipo de projeto. É, e essa questão do tempo para pensar no que tu diz no desenvolver, né, a questão da segurança... A segurança, ela não funciona exatamente como eu desenvolver um software em que eu tenho, e fiquem tranquilos os desenvolvedores, eu não estou falando mal de vocês, eu mesmo desenvolvo uma série de coisas. Sim. Em várias linguagens diferentes, e o que acontece é o seguinte, quando a gente tem um software descrito, né, a gente tem as funcionalidades que ele deve implementar, o que ele deve fazer e tal. Claro que na hora de programar, na hora de botar isso em linguagem de programação, a gente está fazendo um trabalho criativo, ou seja, a coisa não está pronta. A gente tem que dizer para o computador que ele tem que fazer aquilo que o software deve entregar. Claro. Então, sim, tem que pensar para fazer isso. A gente não está dizendo que não tem que pensar, né? O problema é que a segurança da informação, ela é um pouco mais... As questões de segurança são um pouco mais sensíveis do que eu pegar a descrição funcional de um software, né, feito lá pelos analistas, e passar a implementar isso. Porque é um jogo de xadrez, como eu costumo falar para os meus alunos e mesmo em palestras, né, a segurança da informação é um jogo de xadrez, em que o tabuleiro cada vez aumenta mais, ou seja, não é um jogo de xadrez estanque, né? Cada vez fica maior o tabuleiro, e cada vez nós temos mais peças diferentes no tabuleiro, e quem normalmente coloca peças novas no tabuleiro são os atacantes. Deixa eu, seguindo nessa tua analogia, com os escândalos da NSA e do Snowden, tu descobre que determinadas peças que só podiam se movimentar de uma forma, elas podem agora se movimentar de outra. Que é exatamente o que aconteceu com a NSA. Exatamente isso. Tu tinha o Estado como uma peça que todo mundo achava, não, o Estado pode fazer, mas não vai fazer. E aí quando tu vê, o Estado move uma peça de um jeito diferente e te surpreende. O Estado é que nem o rei no xadrez. Deveria ser que nem o rei. Ele anda um passo de cada vez, né, pra qualquer lado, mas um passo de cada vez. É. Aí se descobriu que o Estado, na verdade, nessa relação da investigação, né, de coleta de informações, no caso dos Estados Unidos, estava agindo como uma rainha, né? Quantas casas quiser, na direção que quiser, claro. E uma rainha misturada com um cavalo ainda, né? Que pula, né? Fica ainda fazendo curva no tabuleiro. É. Então, assim, a segurança da informação, ela é um jogo de xadrez. Né? Então, ela... Se para desenvolver, para a gente programar, a gente tem que pensar, sim, nas estruturas e tal, embora um bom programador consiga fazer a coisa muito rápido, né? E adquire uma prática muito boa e consegue desenvolver rápido, não que ele deixe de pensar. Mas a segurança da informação exige ainda mais desse pensamento. E um pensamento, uma reflexão, um estudo, uma aplicação que não pode ser pautada pela mesma pressa do desenvolvimento. Sem dúvida. É. E é assim que age o atacante, né? E é assim que age o atacante. O atacante goza dessa desse tempo. Da vantagem, né? Ele tem esse tempo. O atacante tem esse tempo. Então, se você acha que você pode resolver segurança correndo contra o tempo, né, você está fazendo errado. Porque o tempo, ele é, vamos dizer assim, ele é amigo, né, das questões de segurança. Claro que tu pode ter também um gênio que consegue fazer isso, né? Ou uma pessoa ultra genial que consegue visualizar tem, isso. Tem. Tem pode, pessoas que são assim, né? Pode ter. Não é o meu caso. Nem o meu. Eu gostaria que fosse, mas não é. Mas, então, a gente precisa... O atacante, ele tem esse tempo e essa é a grande vantagem dele. Né? Ele tem esse tempo, ele não tem os mesmos recursos financeiros que grandes empresas têm, mas desculpem colocar assim o atacante, não vamos nos atacar agora por causa disso, né? Mas um moleque com um notebook e com um Linux no quarto da casa dele, ele destrói a segurança de uma empresa que investiu anos no projeto de segurança, paga um CSO, paga gestores de projetos, né? Gasta milhões aí com recursos para garantir a segurança e um moleque consegue violar a segurança de uma empresa. Por quê? Se é apenas uma questão financeira, apenas uma questão de ter recursos? Não é. Teve tempo para pensar, tempo que muitas vezes quem está envolvido com essa questão de segurança, né, em garantir a segurança, não dispõe ou não se permite ter, acha que tem que fazer tudo para ontem, né? E aí a questão da tranquilidade, né? E a questão da tranquilidade. Você tem que ter tempo para estudar. Não adianta. Segurança da informação não é algo que você aprende hoje e amanhã e para de estudar. Você tem que ter tempo de estudar, você tem que ler, você tem que testar, aparece um novo problema, você tem que... como é que eu faço isso? Vou simular o problema. Não vou atacar a gente na internet. Eu vou criar um servidor aqui com aquele problema, ver o que está acontecendo, ver como é... Então, isso exige tempo para se entender. E aí, nos adiantando aí para um outro assunto, Guilherme, na sequência aí dos nossos, nossos tópicos, existem hoje metodologias de desenvolvimento de software que visam aumentar a segurança do software. Uhum. E aí, de novo, a gente vai usar a Microsoft como exemplo. A Microsoft... Como um bom exemplo. Né? Como um bom exemplo. Por que teria que ser como um mau exemplo? Não sei. É brincadeira isso. Porque é um mau exemplo. Uhum. Né? A Microsoft ela tem uma metodologia que é o Security Development Lifecycle. Uhum. Tá? Então, que é um ciclo de desenvolvimento de software prevê em todas as suas etapas a segurança. Em todas as suas fases da segurança. Então, inclusive, vamos botar o site lá deles nos show notes. Tá. Né? Mas, assim, aí vão dizer assim, pô, tu vê, né? A Microsoft lança software rápido e ela tem uma metodologia de desenvolvimento de software seguro. Tá? Aí eu lembro, desculpem eu ter que fazer isso, mas eu lembro vocês, os nossos ouvintes, de que a Microsoft, ela era campeã de lançar software cheio de problema. Justamente para lançar o software para ontem e para conseguir garantir uma maior base de usuários. Né? E aí depois que você tem, aí tem aquela questão do lock-in, né? Sim. A questão econômica do lock-in. Depois que você tem uma base de usuários grande, para os quais não é fácil sair da tua plataforma, aí tá, pode fazer melhorias. Você já ganhou mercado, tu é grande o suficiente, né? Tu tem um monte de usuário preso contigo e tal. Agora eu vou me preocupar com a questão da segurança. Mas isso é uma questão, não é que a Microsoft seja ruim, isso é uma estratégia de mercado conhecida pelos economistas que já falaram sobre segurança. Isso, exatamente. Não é a Microsoft, não. Uma estratégia. Agora, o que eu quero chamar a atenção, esse é o ponto, que a Microsoft hoje é uma das poucas empresas que tem uma metodologia de desenvolvimento de software seguro. Uma metodologia, inclusive, que ela publica, que ela divulga, tem ferramenta, que ela tem toda uma campanha, digamos assim, em volta disso, e uma campanha muito interessante, porque isso aumenta a segurança da plataforma como um todo. né? Não apenas das coisas que a própria Microsoft desenvolve, né? Obviamente, mas aumenta a segurança da plataforma como um todo, o que é muito bom. É. É. Então a Microsoft sim tá de parabéns por ter essa iniciativa. Mas eu quero lembrar de que mesmo nesse caso, mesmo no caso da Microsoft aí com SDL, com Security Development Lifecycle, mesmo nesse caso não foi assim como ela começou. O objetivo dela inicial era pega o software e desenvolva o mais rápido possível esse software e disponibiliza ele o mais rápido possível para comercializar. E assim que funciona muitas software houses que fazem software para um uso em massa, né? Não é para o cliente específico. Eu quero também tocar bem brevemente aqui, que é a questão que se costuma dizer que é a falta de pessoal, principalmente no Brasil, né? E há falhas na formação também. Sim. Porque a gente tem aquela ideia de que as pessoas precisam ser formadas no menor tempo possível. Então, também tem uma pressão na formação das pessoas. Eu não me refiro só à TI, eu me refiro a muitas outras áreas, né? Mas na TI, isso é especialmente relevante tocar nesse assunto, porque se há uma pressão para que as pessoas se formem em menos tempo, é invariável, né? E o tempo delas é limitado, elas precisam dormir e fazer outras coisas, né? Sim. É invariável que tu pule etapas. Exatamente. E a segurança é muito sedutor tu pular a etapa da segurança. Ah, né? Sim. E uma outra coisa, e colocando justamente nessa aproveitando essa linha da questão da formação, eu não tenho mais paciência. Para mim isso é ignorância pura, né? De ouvir pessoas dizendo que não precisa mais formação acadêmica, basta fazer uma certificação. São coisas complementares, né? São coisas complementares. E já nos pediram para a gente falar sobre certificação, digital, desculpa. Sobre certificações, né? Aqui no podcast, a gente evita um pouco o assunto porque tem certificações que a gente acha mais interessantes, outras a gente acha menos interessantes, outras são simplesmente questões econômicas, né, comerciais, e eu não quero generalizar, mas muitas vezes a gente encontra um monte de gente com uma pilha de certificado no seu currículo, né? E a pessoa que a gente vê, ela está dentro de uma caixa, ela não consegue pensar fora da caixa. E ao mesmo tempo, é claro que se a gente critica as certificações, né, se há uma razão para isso, também a gente deve criticar a academia. Tem uma pilha de curso ruim, tem uma pilha de professor ruim, claro, tem uma pilha de aluno ruim, tem um monte de coisa assim. Não, eu vi bem rapidinho, trazendo para a questão do direito, né, que o pessoal reclama, a formação dos advogados é muito ruim atualmente, né? E eu vi um professor dizendo esses dias, mas é evidente, explodiu os cursos de direito no país e tu não consegue formar tantos professores assim para esses cursos. Exatamente. Né? Então, além de outros problemas, prova da OAB e tal, mas além desses outros problemas, é muito difícil formar um bom professor, né? Sim. Isso se aplica na TI também, né? Mas a TI é pior ainda. A gente consegue falar mais fácil com o computador do que com as pessoas, né? É o que falam do profissional de TI. Então, assim, eu não quero me estender nessa questão de certificação e tal, mas sim, me incomoda muito essa questão de que alguns falam, e eu já ouvi muitos profissionais falando isso, e tá bom, né? Eu já ouvi profissionais que vivem de vender certificação falando isso. E aí, me desculpe, mas opinião é uma opinião que eu não considero de muita... assim, de muita valia, porque é de uma pessoa que tem um interesse muito grande em vender certificação. Claro. Tá? É aquela frase, né? Quando o teu emprego depende de acreditar em uma coisa... Tu vai acreditar naquilo. Tu vai acreditar naquilo e vai defender aquilo com unhas e dentes. Né? Exatamente. Né? Tá. E aí eu vejo um problema muito sério nisso. Tá? Mas isso aí, quem sabe, a gente discute aí no futuro. Num outro momento. Vinícius. Oi. Sim, não. Continue. Bom, mas essa questão da formação também é muito importante porque ainda a formação com relação ao desenvolvimento de software seguro ainda não é algo muito bem abordado dentro das universidades. Uhum. Tá, é algo que ainda tá meio sem pai, assim, sem pai nem mãe dentro das universidades. Isso é um problema. Tá? Não, e é interdisciplinar dentro da TI? Juntar desenvolvimento com segurança, né? Como Na verdade, não é interdisciplinar, né? São coisas que estão muito ligadas, mas as faculdades tratam de formas diferentes, né? Geralmente tem uma disciplina de segurança que fala muito de segurança de rede, questão, mas tu não liga com a questão do desenvolvimento, né? Eu já falei em outros momentos que a gente teve uma evolução das cadeiras de segurança dentro das universidades, né? Eu acompanhei isso desde o princípio, desde as primeiras cadeiras de segurança da informação em algumas universidades. A URGS é uma que já tinha bastante tempo. Aqui, eu tô falando aqui do estado, né? Das universidades que eu conheci, eu fui em várias delas, eu fui o primeiro a dar aula de segurança. Primeiro da cadeira, então a cadeira era recente, tinha pouca gente que trabalhava com isso. E a gente tinha primeiro segurança de redes, né, que era uma coisa muito voltada para rede e computador, ou depois segurança computacional, muito voltada para coisa apenas da segurança no que diz respeito ao computador, né, e ao sistema dentro do computador. E, finalmente, nos anos para cá, a gente tem trabalho de segurança da informação. Sim, aí sim é bem... Aí sim. Né? Agora, existe um gap, sim, existe um espaço, um vácuo entre as cadeiras de segurança nas universidades, principalmente naqueles cursos que trabalham com desenvolvimento de software, né? Um gap bastante grande entre a cadeira de segurança e as cadeiras relacionadas a desenvolvimento, a linguagem de programação, a análise de software, etc. Então, isso ainda está distante. Vinícius, antes da gente continuar, vamos ouvir uma pequena mensagem da Brown Pipe. As aplicações disponibilizadas na internet através de sites, web services e outros modos de interação estão expostas a um grande número de ameaças. A verificação da existência de vulnerabilidades de segurança que podem ser exploradas por um atacante exige tempo e conhecimento técnico especializado. A Brown Pipe é uma empresa que atua na área de consultoria em direito da tecnologia e segurança da informação, e tem no seu portfólio um serviço específico para esta situação. Realizamos a análise e especificação de mecanismos de auditoria, autenticação, protocolos de comunicação, uso adequado de criptografia, adequação na proteção de dados sensíveis, entre outros. Para conhecer este e os outros serviços prestados, visite o site www.brownpipe.com.br, lembrando que Brown Pipe é BROWNPIPE. Pois bem, então Vinícius, a gente está falando sobre coisas bem subjetivas aqui até o momento, mas indo para um ponto de vista um pouco mais prático, isso a gente já falou em outras vezes aqui, mas qual o momento certo, para alguns pode ser óbvio, mas qual o momento certo de se pensar em segurança num projeto de software? Ou ainda, não se esquecendo da nossa pergunta, né? A sua aplicação web é segura? A questão é uma questão que é complicada de ser aplicada de fato, né? Mas o que a gente sabe, dentro do que, por exemplo, a gente encontra dentro de ISO, né? 27002, por exemplo, dentro daquilo que é o common sense em termos de segurança da informação, né? Diz respeito à segurança de sistemas, é que a segurança tem que estar envolvida em todas as etapas do desenvolvimento. Então, desde a análise, eu tenho que pensar em segurança. Na implementação, eu tenho que pensar em segurança. Na implantação, eu tenho que pensar em segurança, que eu tenho questões de configuração de ambiente, onde o meu software vai rodar, que também vai impactar na segurança do meu software. Sem dúvida. E depois, na manutenção desse software, nas correções e atualizações que são feitas. Então, em todos esses momentos, eu tenho que ter a segurança em vista. Lembrando que não é apenas a questão de eu verificar, de questão de autenticação e autorização, né? Que autenticar é, por exemplo, um esquema bem comum de autenticação, usuário e senha, saber quem está tentando acessar o sistema. E se a pessoa pode acessar o sistema. E a segunda etapa, depois da autenticação, é a autorização, ou seja, à medida que a pessoa vai usando o meu sistema, eu vou verificando se as operações que ela tenta fazer, se os recursos que ela tenta acessar, se ela tem autorização para acessar esses recursos. E só nesses dois pontos, que já são, normalmente a parte de segurança que já é envolvida quando se fala em desenvolvimento de software, esses dois caras normalmente apresentam uma série de problemas. Muitos dos problemas que a gente encontra ao fazer uma auditoria em uma aplicação está relacionado a questões de autorização e está relacionado a questões de autenticação. Então, sim. Então consegue. O cara faz o que ele não deveria. Ele acessa. O usuário logado faz o que não deveria. Isso, acessa informações que não deveria, etc. Então isso é o mais comum. Porém, nós temos uma série de outros problemas relacionados à segurança que dizem respeito a vulnerabilidades, como, por exemplo, SQL injection, vulnerabilidades relacionadas à sanitização de entrada, que daí permite o SQL injection. A gente tem questões relacionadas à injeção de script. De JavaScript, por exemplo, em um link da própria aplicação. E a gente vai encontrar, inclusive, uma lista num projeto chamado OWASP, que a gente já comentou algumas vezes aqui no podcast. O OWASP tem um projeto top 10 lá no site deles, inclusive atualizado recentemente, em 2013. Ah, legal. Com as 10 vulnerabilidades mais comuns em software. E aí eu sempre comento com os meus alunos e comentamos também com clientes que porventura estão desenvolvendo algum tipo de software, que pelo menos aquelas 10 ali ele tem que entender. Ele tem que entender, tem que saber o que é e tem que se preocupar pelo menos com aquelas 10 nas suas aplicações. A gente tem trouxe entre vários exemplos aqui, mas uma delas é que é bem emblemático, é o controle de acesso só do lado do cliente. Ah, que é isso? Meu Deus do céu. Isso aí é um problema gigantesco. Não só controle de acesso, mas às vezes o pessoal que está desenvolvendo se empolga demais, por exemplo, com JavaScript. Né? Uhum. E até mesmo com Applet Java. Tá? Que muita gente não usa e recomendo até que não use mesmo. Mas se empolga muito com isso e... eu vou fazer toda a validação... todo o controle das coisas, tudo lá no cliente, eu não preciso fazer isso no meu servidor. Uhum. Não preciso ficar indo e voltando no servidor com requisições e tal. Uhum. E aí o pessoal acaba colocando no lado do cliente, usando o JavaScript, por exemplo, o controle de acesso, a implementação do controle de acesso. Ou seja... Para quem não é programador, né? Ou seja, os menus, as operações que eu posso acessar, que eu não posso acessar, eu entro no sistema, me logo lá com meu usuário e senha, né? Uhum. E aí, em vez de ter uma restrição lá no lado do servidor, quando eu tentar fazer uma operação e ele ver que eu sou o Vinícius e que eu não posso acessar tal área da aplicação, em vez de fazer isso, que seria o correto, alguns sistemas são implementados da seguinte forma... Eu não tenho controle lá no servidor, o que é um absurdo. Eu não tenho controle lá no servidor. O que eu tenho é uma limitação através de JavaScript que roda no navegador do usuário. Aí o JavaScript... Ou no dispositivo móvel. Ou também. No dispositivo móvel. No navegador, independente do que esteja. Né? Aí ele vai olhar, o JavaScript vai olhar lá, o usuário é o Vinícius. O Vinícius não pode acessar tal e tal e tal e tal menu. Então, o próprio JavaScript não carrega aqueles menus para mim. Só isso. Qual é o problema disso? Qualquer atacante que tem tempo, ele tem tempo a favor dele, ele não tem pressa, ele vai fuçar a tua aplicação, vai ver que tu vai estar fazendo o controle através de JavaScript, e como o JavaScript roda no lado do usuário, ou seja, está na máquina de quem está acessando... o atacante pode modificar o teu JavaScript. Ele pode desativar completamente, ele pode pegar um teste de segurança, um teste de verificação, por exemplo, uma função que tem no JavaScript, dizendo que responde a seguinte pergunta. Usuário Vinícius pode acessar tal operação? Aí tem a lógica lá dentro do JavaScript, da função que vai verificar se eu posso ou não. Aí o que a gente faz? A gente edita o JavaScript, tira isso tudo de lá e coloca um return true lá. Retorna verdadeiro, retorna sempre sim. Uhum. Então não importa qual é a pergunta que faça, a função sempre vai dizer sim, ele pode, sim, ele pode, sim, ele pode. Sim, e tu destrói a segurança do software. E aí acabou, não tem segurança nesse tipo de aplicação. E a mesma... Isso, claro, esse é um caso gravíssimo, mas também tem casos que não são tão graves, mas que dão aberturas para esse mesmo tipo de ataque... que é quando, por exemplo, a validação de dados é feita só através de JavaScript. Ou que alguma regra de negócio, aí é um erro crasso, né? como uma regra de negócio implementada em JavaScript. E não reinforced, né? Não uhum. analisada ou garantida lá no lado do servidor. Então, esse é um erro muito comum, né, de fazer esses controles no lado do usuário, negligenciar a implementação desses controles no lado do servidor. E aí, eu repito, o usuário controla a máquina dele. O usuário faz o que quiser com o teu site. Claro. Então, um atacante ele vai fazer a festa num aplicativo desse tipo. Então, você não pode fazer esse tipo de implementação apenas no lado do cliente. Quer fazer a validação no lado do cliente para evitar dele ter que fazer um send com dados errados, daí a aplicação ver que os dados estão errados e aí mandar de volta e dizer que está errado e preencher de novo? Ok, JavaScript serve para isso, para agilizar isso. Mas ele não serve, essa validação no lado do usuário, seja com JavaScript ou com outra coisa, ela não serve para substituir o trabalho do servidor. E muito menos para garantir que regras de negócio sejam aplicadas. Isso tem que ser feito no lado do servidor. Mas se fosse só isso, de tudo que a gente já falou até agora, já seria muito complexo, né? Ou já é bastante complexo, né? Mas a gente ainda tem o problema de... isso é muito comum, e não é um problema, na verdade, mas a circunstância de que se utiliza também diversas bibliotecas, diversos componentes, diversas outras coisas para se fazer um software. Né, desenvolvido por terceiros. E todos esses elementos são desenvolvidos por terceiros, ou podem ser, e também contam com as suas vulnerabilidades que vão se acumulando, é um problema que vai sendo cumulativo. E talvez o maior exemplo, que dá só um podcast só sobre isso, né, que é o Heartbleed, demonstrou o potencial problema que isso pode causar, né, nas aplicações. Exatamente, a questão da segurança em sistemas de informação, né, ou em desenvolvimento de sistemas de informação, não está restrita à parte, vamos pegar a falar aí para software houses, né, para quem tem desenvolvimento dentro da sua própria empresa, não está restrita à codificação lá que o seu desenvolvedor faz. Só, né? Só, não está restrita a isso. Porque ninguém desenvolve um software absolutamente do zero. Um software muito simples, mesmo assim, tu vai usar uma série de bibliotecas. Uhum. Ou seja, que é código produzido por terceiros. E aí você tem que estar atento a quais bibliotecas você está utilizando, quais versões dessas bibliotecas, como você está utilizando essas bibliotecas, e tem que estar atento a se foram anunciadas vulnerabilidades nessas bibliotecas. Certo. E aí a gente tem o exemplo do Heartbleed, né, que está dando o maior bafafá aí, né, está dando bastante o que falar, que é relacionado ao OpenSSL. O OpenSSL é o típico exemplo. O OpenSSL é uma biblioteca, ela é software aberto, né, ela é open, utilizada por tudo que é tipo de solução que envolve criptografia, tá? Desde servidor Apache até um concentrador de VPN Juniper, por exemplo. Então, é uma biblioteca que, se você utilizar ela, estiver utilizando, aí até agora foi descoberto qualquer versão, né, anterior, já foi ajustado em versões recentes, mas se você estiver utilizando ela com uma extensão chamada Heartbeat, não Heartbleed, uma extensão chamada Heartbeat ativada, aí você é vulnerável ao ataque chamado Heartbleed, que é o sangramento do coração. Sim, sim. A gente tem o Heartbeat, que é a batida do coração, que é a funcionalidade que tem lá no OpenSSL, está implementada lá. E a gente tem o Heartbleed, que é o nome que foi dado à vulnerabilidade, né? Que é o sangramento do coração. Então, se você tiver essa biblioteca em uso no seu software e ela tiver com a extensão Heartbeat ativada, você está vulnerável. E o fato dessa vulnerabilidade ter sido descoberta, e principalmente o fato de que essa vulnerabilidade existe no código há alguns anos, ela não foi colocada no mês passado, ela existe há alguns anos. 2 anos, se não me engano. Né? Que fosse um ano já seria um problema, né? Uhum. Mas alguns anos. Se descobriu então que milhares, se não milhões de sites e mais uma série de soluções relacionadas à segurança que usavam, ou que utilizam essa biblioteca com essa extensão ativada, estão vulneráveis. Então, percebam, isso é uma biblioteca, não tem centenas, milhares de outras que são utilizadas no software. Então, percebam que um problema de codificação, né, é causado por um erro de um terceiro, ou seja, não é ninguém da sua equipe, numa biblioteca você não vai ficar olhando o código por mais que ela seja open. Quem descobriu isso foi um pessoal do Google, quem descobriu esse problema, né? Mas as empresas de desenvolvimento de software dificilmente vão ficar olhando o código das bibliotecas que elas utilizam. O uso desse biblioteca vai trazer para dentro da aplicação de vocês vulnerabilidades em potencial desenvolvidas por terceiros que não pessoas da sua equipe. Então, até isso a gente tem que olhar. Tem que se testar, tem que verificar e tem que estar bastante atento a essas questões de vulnerabilidades, versões, extensões ativadas, desativadas, o modo como... Se tu utilizar desse jeito, tu tá vulnerável. Se tu utilizar diferente, tu não estás vulnerável. Então, a questão é mais complexa ainda porque a gente não usa apenas o código desenvolvido pela própria empresa. A gente usa código de terceiros nos nossos programas. E isso é inevitável. Podem conter, né? Isso é inevitável. O histórico de bibliotecas com problemas de segurança é gigantesco. Isso é gigantesco. Pois bem, Vinícius, acho que já a gente já pode se encaminhar para as conclusões, breves conclusões, né? Não queremos resolver o problema da segurança em aplicações web, mas eu repito, é interessante a gente manter em mente que estamos falando de aplicações web, né? Aplicações disponíveis na internet. Viu, Guilherme? Não só aplicações disponíveis na internet, mas aplicações distribuídas, ou seja, elas podem não também estar disponíveis para uso na internet, mas elas podem estar utilizando recursos que estão na internet. Claro. Ou integrações com outros sistemas que estão na internet. Sim. Como primeira conclusão, a gente tinha pensado em segurança fazer parte também dos estágios iniciais de desenvolvimento, né? Não que apenas e nem só, mas também. Né? Essa é uma conclusão válida, né? Sim, é um reforço daquilo que a gente comentou antes, né? A segurança deveria estar em todas as fases. Sim. E acho que um primeiro passo aí para você que tem alguma relação com software house aí, que não, ou com o desenvolvimento de software in-house, que não tem ainda preocupações com segurança, é começar a analisar questões de segurança junto no momento da análise do sistema, para que você consiga impactar nos requisitos funcionais que vão ser definidos lá, no que diz respeito a características que vão facilitar a garantia da segurança do sistema, evitar vulnerabilidades e coisas assim. É o passo inicial. Não resolve o problema, é o passo inicial. Mas pelo menos já faz com que as pessoas tenham uma consciência um pouquinho maior na hora de codificar e começar a fazer os testes e tal. E é mais barato também resolver um problema identificado logo nessa fase, né? Sim, sem dúvida. Eu tenho até um grupo de alunos que está fazendo um trabalho de conclusão de curso sobre isso, sobre as metodologias de desenvolvimento de software, né? Visando a questão de segurança. E não há dúvida quanto ao fato de ser mais barato. Na verdade, isso é, de novo, é um... depende do ponto de vista, né? Claro. Para a Microsoft, sem dúvida nenhuma, foi mais barato fazer o software inseguro, largar no mercado, ganhar mercado e depois se preocupar com segurança do que se preocupar com segurança desde o início. Talvez se ela tivesse preocupado com segurança desde o início, ela teria sido mais lerda do que a Apple na época e talvez tivesse perdido mercado, não sei. É que isso tem a ver com a questão dos monopólios, criação de monopólios, e envolve políticas públicas, como o direito lida com isso, né? O direito tem um papel muito importante ao tentar responsabilizar, por exemplo, uma empresa que sabidamente está desenvolvendo um produto inseguro, né? Mas assim, em geral, isso como regra geral, quem trabalha em gerenciamento de projeto também tem essa máxima, é mais caro ter retrabalho depois, né? Ter que refazer depois alguma coisa que tu fez mal feita. É mais fácil, mais barato fazer bem logo de primeira. Claro. Né? Em tese e de maneira geral. E eu acho interessante, só para retornar rapidinho ao trabalho dos teus alunos, é um trabalho teórico. O trabalho dele, sim, é um trabalho teórico. É um trabalho teórico, eles vão analisar, estão analisando uma série de metodologias, né? Vão propor, se não me engano, algumas correções, né? Algumas coisas nesse sentido. É, exatamente. E veja, a teoria, sim, é muito importante, né? Para aqueles que acham que só a prática que é importante, não existe prática sem teoria, a gente precisa, sim, estudar a teoria por trás dessas coisas. Não, é que nem eu falo para os meus alunos, né? Não adianta você aprender só a prática. Hoje eu te dou um martelo, ó, o martelo funciona assim, né? Então tá bom. Amanhã eu te apresento um outro instrumento que é semelhante, mas tu não consegue usar. Uhum. Porque tu sabe usar um martelo. Então não consegue usar outra coisa além do martelo. Sim. O martelo é o que tu sabe usar. Aí até é um pouco polêmico lá o pessoal do Porta dos Fundos, algumas coisas que eles fazem, né? Uhum. Mas eu dou exemplo do. Procurem depois no YouTube o episódio Bala de Borracha. Porque em Bala de Borracha, Porta dos Fundos, tá? Uhum. Pra mim, aquilo ali é o típico cara que sabe só a questão prática. Tá? Parece um polícia. Eles fazem um arremedo lá de um policial que tudo pra ele se resolve com bala de borracha. Então, o instrutor vai falando: professor, bala de borracha, não sei o que é bala de borracha, né? Pra tudo é bala de borracha. Então, pra tudo é martelo. E eu vejo um problema muito sério nisso. E a falta do conhecimento teórico acaba levando o pessoal por bala de borracha. Né? E sim, eles estão fazendo esse trabalho, Guilherme, e vamos ver o que vai sair daí. E talvez num futuro episódio aí do Segurança Legal eu traga eles. Eu convide eles pra gente dar uma conversada a respeito do trabalho deles e tal. Vai ser legal. Até pra ter alguma contribuição aí, talvez, dos nossos ouvintes. Sim. E também fazer com que os trabalhos feitos nas faculdades saiam das faculdades, né? Ah, sem dúvida. Esse é um problema, as pessoas escrevem às vezes muitas coisas legais, coisas boas, e aquilo fica guardado numa biblioteca. Não, as universidades têm o papel, sim, de levar esse novo conhecimento pro mundo, né? Exatamente, trazer pro mercado isso. O outro ponto, e aí esse vai mais para a área jurídica, né, é colocar requisitos de segurança nos contratos e também estabelecer fases de avaliação de segurança no contratualmente nos projetos. Uhum, né? E aí isso pode ser um pouco polêmico ou contraditório, no sentido de eu vou contratar uma empresa para fazer um software e vou ter que contratar outra para avaliar aquele software? Será que aquela empresa não teria obrigação de me entregar um software seguro? Né? O problema é que na prática isso nem sempre acontece, né? Nem sempre as software houses têm essa visão e essa preocupação com a segurança. Então, na prática, sim, acaba sendo necessário, muitas vezes, uma colaboração de uma outra empresa para avaliar todas essas questões de segurança. E às vezes porque, como tu disse, só para claro, concluir, não é só o desenvolvimento. Né? Tu tem a questão da implantação, de como isso vai funcionar dentro da tua empresa. Né? Não fica restrito ao desenvolvimento. É mais do que isso, e muitas vezes a software house não vai mais do que o desenvolvimento. Então, essa questão de requisitos em contratos e uma fase de avaliação contando com uma empresa independente de segurança pode ser necessária. E aí, o que tu colocou, mesmo que a empresa desenvolvedora tenha preocupações com segurança, ela pode não ter pessoas com expertise necessária ou com a formação necessária para fazer a avaliação de segurança. Então, isso também é um problema. O outro item seria, que é, na verdade, uma relacionado com o anterior, que é avaliar de forma independente e periódica as suas aplicações. Isso aqui pode parecer bem comercial, no sentido do que, sim, do que a nossa empresa faz, né, do que a Brown Pipe faz. Sim, a gente faz esse tipo de serviço também. Mas não é essa a intenção aqui. Independente da empresa que você utilizar para esse serviço, é sim necessária uma avaliação periódica das aplicações web. Por quê? Por que periódica? A aplicação, ela normalmente ela não é estanque, ela não é implementada e depois estática, esquecida. Né? Ela vai sofrendo ajustes, bugs vão sendo encontrados e corrigidos, e o ambiente no qual essa aplicação está rodando vai sendo modificado. E então, sim, é necessário que se faça uma análise periódica, como, como qualquer análise de segurança, quando a gente fala, né, de ser uma análise de segurança de rede, por exemplo, né, o ambiente da rede, da empresa é dinâmico, a rede vai sofrer modificações, vai ter novos ativos que vão ser incorporados à rede, ativos de software, ativos de hardware, etc. Então, não adianta eu querer olhar a segurança hoje e querer garantir que vai estar seguro no próximo um ano ou dois anos. Não tem como fazer isso, porque o ambiente vai mudar. Então, a mesma coisa acontece com o software. O software muda, o ambiente no qual ele se encontra muda, e é necessário que se faça uma avaliação periódica da aplicação. E a questão da independência também é importante, porque muitas vezes, internamente, os atores envolvidos, eles não têm a isenção necessária para identificar e apontar os problemas. Né? Sim. Principalmente quando a pessoa que controla a descoberta de problemas é aquela que seria responsável pelo problema encontrado. Então, tu pode ter aí situações onde a pessoa vai tentar se defender ou esconder coisas que ela sabe. Não que as pessoas sejam ruins, mas essa é uma questão organizacional, né? Um erro muito absurdo cometido no desenvolvimento lá, vai todo mundo sair dizendo, não fui eu. É, claro, claro. A questão da independência, como tu disse, não é só uma questão comercial da nossa empresa. Independente da empresa que for, prefira uma análise independente de segurança, não só das suas aplicações web, mas também do próprio ambiente, né? Uhum. Você tem a ganhar lidando com uma empresa que só faz isso, né? Em geral. Inclusive, agora eu vou fazer um merchan. Tá? Inclusive, desde que eu entrei no mercado de segurança, lá em 2004, 2005... Eu sempre procurei ser independente de qualquer tipo de aplicação, né, ou de solução específica, para que eu possa melhor avaliar o que está em uso no cliente e que o cliente possa confiar mais na minha opinião. Eu não chego para ele simplesmente e diz, o produto A é ruim, usa o meu produto B, ou o produto B que eu represento que é melhor. Não, ou tu é representante do produto B ou C, e tu vai fazer uma análise de segurança e magicamente a solução é utilizar aquele produto B ou C. Não que o produto seja ruim, entende? Eu tenho certeza que segurança da informação caminha melhor com independência. Sem dúvida. E por último, Guilherme, a gente colocou aqui a recomendação de que... Até tu foi que levantaste isso, né? Sim. A questão de ouvir os clientes usuários. Quer explicar um pouquinho melhor essa tua colocação? Não, é bem simples e claro, não é uma verdade absoluta e isso pode envolver também alguns problemas, mas ouça as pessoas que lhe dizem que você tem algum problema. Porque nós estamos cheios de situações onde as empresas cometem uma falha, um erro ou há uma vulnerabilidade nos seus sistemas na internet. Algum dos seus usuários descobre isso e antes de sair divulgando pela internet a falha, avisa a empresa e eticamente é isso que se orienta a fazer realmente, né? Há uma vulnerabilidade aqui, né? Quero contatar alguém responsável para falar sobre isso. O que muitas empresas fazem? Bancos já fizeram isso, né? Ficam quietos e não fazem nada, né? Talvez não seja uma questão intencional, talvez os canais pelos quais eles utilizam para ter acesso a esse tipo de informação não sejam canais devidamente organizados, mas o fato é que quando tu fica em silêncio, tu está permitindo que no futuro essa pessoa diga, olha, eu avisei o banco X de que o home bank deles tinha um problema, eles não falaram nada, isso já faz 3 ou 4 meses, a vulnerabilidade continua, então para que eles resolvam eu vou à imprensa, ou vou a um podcast e abro o problema. Isso é muito comum, passa a imagem de que a empresa não se preocupa com a segurança da informação, e ainda acaba afetando a própria imagem da empresa no sentido, ou até pode causar incidentes se houver tempo para que explorem aquela vulnerabilidade. Né? Então, é nesse sentido que eu acredito que sim, você deve ouvir seus clientes e seus usuários. Pois é, Guilherme, basicamente é isso. Claro, tem várias outras coisas aí que a gente poderia ter falado aqui com relação à segurança de software, né? De aplicações. Sim. Mas eu acho que o para um início de conversa, para as pessoas começarem a olhar um pouco diferente, talvez, para a segurança dos softwares que utiliza ou que desenvolve, eu acho que já tá de bom tamanho. Legal. Esse assunto, como ele é polêmico, como ele tem uma série de lados aí, e como vários desenvolvedores, a gente sabe isso, vários desenvolvedores nos escutam, a gente conclama que vocês contribuam, mesmo que seja para discordar da gente. A gente vai ter o maior prazer, inclusive, de ler opiniões contrárias às nossas aqui, né? Então, eu acho que a ideia justamente é aprimorar a discussão, não garantir ou fazer com que nós estejamos certos. Essa não é a ideia, né? É justamente discutir, dialogar e contribuir para a evolução da discussão sobre esse problema. Certo, Vinícius? Certo, perfeito. Então, aguardamos todos agora no próximo episódio, no 49, já estamos quase chegando no episódio 50, né? No episódio 49 do Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.